tocando, chegou a gente de você. Quem trabalha pra sobreviver? Vem do estado, bebe seu buinário. Vai ter pessoa com o mundo safado. Vem do estado, bebe seu buinário. Vai ter pessoa com o mundo safado. Oh!